Canar 69, chama agora Centro Recife, na frequência 1251, autônomo 28-35. 251-2835, obrigado, bom sábado. 19911, request for science up. Channel 911, pitch pushback, I'm Raj Vortex. For your space station, you're 101. Channel 19911, radio taxi. Position 1911, taxi approved, until holding point via apron and taxi into coming right for departure on the holding point, QNH 1015. Apron and India, taxi approved, Argentina 1911. Virginia 1911, hold short runway, 10, ready for departure. Mission 1911, clear to line up for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 1 knot. Well, line up, take off, runway 10, Virginia 1911. Engine 1911, airborne at 46, call departure Salvador Control 120.8. See you, Paz, 120.8, bye-bye, Katina, 1911. Katina, 1911. Mandia, crossing 2000, Abdu, flight level 380. Equino 1911, bom dia. Weather contact on departure. Vou lá maintain flight level 380, via Sambo 1 departure. It's clear. Fly heading, lead intersection. That is Lida intersection, Virginia 1911, if level 380. Torre Controle, bom dia, o Golf, Golf Bravo. Golf, Golf Bravo, Torre. Bom dia, senhora. Golf, Golf Bravo está aqui na posição 2 Romeo, pátio 3. Solicito atualização de reboque até o pátio principal, posição número 8. Obrigado, até o gate 8, chame finalizando. Ok, senhora. Tira 1911, que take now 6-0, frequency 15.1, backup 128.35. 12711, 12835, tira 1911. The frequency is 15.1. 125.1. está 3171, frente da Eco, François Costa. A 3171, bom dia. Autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Pesluna, Zara, Petal, Batalha, nível de voo 320. Saída Sanvo 1, Leda Motiva, primeira curva à direita. Transponde 5557, controle Salvador 120.8. Estão autorizando Guarulhos 320 pelo Pesluna, Zara, Taubaté. Decola da 0, primeira curva à direita, saída Sanvo 1, pois Leda Motiva. Responde 57, controle 208. Você poderia coordenar para o 3171-300? Tá firme, vou coordenar e já confirmo. Muito obrigado. Estou em controle, Golfo Golfo Bravo, informa terno reboque, ponte número 8. Grato, bom dia. Bom dia. Escuta. O nível 300 autorizado, confirme somente a transição copiada. Foi Sanvo 1, Leda Motiva. É, afirmo Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Correto, chame pronto, portão 7. Chama lá.